Padre Vitor, bom dia. Confirma o Pátio Pista que decola. Segurando o Pátio 4. Todas, bom dia, azul 4234.01, Zatampa. 4234, bom dia, linda. Fala, textura 0, vento 0 grau, 39, potência de extensão. Alina, Valdão, 0334.4234. Estão abaixo no 9649. Te abaixo, Oreiras. GS Charlie Vitor, confirma se já vou visão na rota. Pronto, cópia. Juliette, já arrumou a decola de imediato quando autorizado? Ali não tem no 7. Então, só para ver se está. Corrigo 1759, ponte espera, tô pronto. 1759, Romeu, Romeu, Romeu. Muito bom dia, passa a passar Mike Romeu Vivo, transfere visual com 1-0. Solicito por gentileza o cancelamento, pouso no 1-7. Mike Romeu Vivo, cancelado agora os 1-0-3-9. Próxima base, ingresso na final das 4 milhas da pista 1-7. Ok, Mike Romeu Vivo, base do 1-7, grato. 1-7-5-9-1-0. 1759 Lima, tem 9-0. Azul conjugando 6-4, você falou ao 39, controle 1-1-9, decimal 3-5. Sinal 3-5, boa. Juliette, hotel Romeu Lima, do colégio, piscina 7, vento 1-0 graus, 9-9. Base do 1-7, baixado e travado, Mike Romeu Lima. Baixo no final, Mike Romeu Lima. Quatro ao final, Vitor. Chora 2-2-3, autorizado, chama passo. Pará, 2-2-3. Para Romeu, decolou ao 4-0, sala de 14, série controle 1-1-9, decimal 3-5. Vamos lá, 3-5, autorizado, decolagem, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 8-9. Vamos, 7-5-9, decolagem da 1-0. 349, autorizado, táxi, via Pátio 1, no Índia, até o ponto de espera. No ponto de espera, chama a torre 1-1-8-2-5-9-5, ajuste no 0-5, bom voo. E com 15, autorizado, via Índia, no ponto de espera, chama a torre 1-2-9-5, obrigado, bom dia. Eu vi, pessoal, 4-1, com o filho de pátio. Tá. Porque é a frequência livre, mas como eu vi. Thank you. Charlie Victor, prossiga. Todo 796, bom dia, prossiga. Qual seria a feita para a pessoa? O firma aerovia? O firma 77. Posso dar no 0-6, a linha da coluna 0-1-2-0 graus, meia dúzia. A linha da coluna 0-1-2-0. No ponto de espera da ópera, eu deixo na 015. Alfa Yankee Papá, bom dia, prossiga. Bom dia, senhora. Alfa Yankee Papá, está no pátio 3. Solicita reboque para a posição 1 do pátio principal. Do Alfa Yankee Papá, autorizado o início do reboque no pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Afirmativo, autorizado o início do reboque e chamará para ingresso no pátio principal o Yankee Papá. Papá, Mike, Juliette, Charlie. Bom dia pra você. Mike, Juliette, Charlie, para acionamento, Xande, Torre, 1-1-8-2-5. E mantém o Juliette Charlie Vitor. E que Juliette Charlie, que deixa na chave táxi. Solo azul alfa Yankee Papá, frota para ingresso ao pátio principal. Azul alfa Yankee Papá autorizado ingresso ao pátio principal, reporta no término. Ah, tem mais que vir, Papá reforçará calçado no, na posição 1 no pátio principal, obrigado. Yankee Papá. Valeu sobre campo, pista molhada, livre do colégio 17, Ventura, 60 graus, 99, sujeito, Chalivita. Sujeito, Chalivita, copiou? Charlie Vitor decolou ao 56, controle 1-19-35, mandou. 19-35, obrigado. Solo 5973, aí? 5973, Recife, 370, pronto, cópia? Afirmativo, pronto. 5973, autorizado Recife, conforme rota, nível 370, decola da 1-0, primeira curva esquerda. Segue perfeito saída Poca, Jamo, Caju, aciona 5033. Controle 119-35. Autorizado 370 Recife, conforme rota, decola 2-0, primeira curva esquerda, Jamo, Caju, 5033, 119-35, esquerda 5933. Tio 5973, o atendimento correto no pátio 3, tem prontos. O Alfa Yank Papá, Jornal Rebox para o 21, no do pátio principal. Muito obrigado, até bom dia. Alfa Yank Papá, bom dia, grato. Sede repartida com o Espera da Papá, Las Vistas, Arame 5973 para acionamento posterior pushback. 5973 autorizado o acionamento, chama para o push. Autorizado, chama para o push, 5973. Eu acho que já está autorizado o cruzamento, táxi via Mike na Lima, chame Sol 121-1. Charlie, bom dia. Saiu de táxi via Pátio Uno, Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 1182-5, ajuste no 0-5. Mike Juliette Charlie, conhece o aeródromo? 5973, coordena da Cubição, chama táxi. Se eu der nada, vou chamar táxi, 5973. X96, João Pessoa, pronto, Robert. Copia. Deixante 96, autorizado João Pessoa, via Golf 677, aponte conforme rota, nível 190. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue o perfil de saída da Conde, aciona 0260, controle 119.35. Certo, bom dia. Deu 196, protegimento correto no pátio 3, chame para um canto. Camarada. Autorizado táxi via Pátio 1 no Índio até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1-1-2-3-9-5, Ayrton 0-5-1. Pátio 1 no Índio, ponto de espera 1-8-5-1-0-5, obrigado, bom dia. Hello, Tom, good morning, Papa Romeo, Lima Alfa Yankee. Lima Alfa Yankee, good morning, continue your approach. We're going to gear down in Wacket. Roger, we're going to go down and launch the Lima Alfa Yankee. crest over Automarca in grass, Vision Flat Pattern, runway 17. Mafia, call before comes to the IFR plant. From now, request IFR cancellation and ingress base light to runway 17. IFR plant clearance select 1109. You're cleared. Right hand base and reports on final runway 17. Roger. Clear the runway 17 Lima, thank you. Confirm April Sterling. April number 4. 4? 4. Thank you. Alf Yankee, heavy wind sight, settling in gears. Gears to land runway 17, wind 100 degrees, 10 knots. Okay, clear to land runway 17, landing gear down and lock, same Alf Yankee. Continue keeping the circuit the frequency. Good morning. Romeu, November, bom dia, prossiga. Romeu, November, prossiga. Tem um horário do plano? É 140, confirma. Triplo Romeu November, ainda não possui o seu plano no sistema, peço que aguarde, a coordenação conhece. E tiver cola da 17, confirma o pátio? Já chegou o plano, apenas aguardando o transponder, Romeu November. Meia no pátio 3, correndo com a equipe de sala, chama táxi. Papa, triplo Romeu November, pronto, cópia. Romeu November, autorizado Maceió, rota direta, nível 3, 10. Decola da 17, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Cuca, Jamo, após direto. Aciona 5064, controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 95. Agilize o cruzamento final da 10, repartindo no base 17, usar direto terra. 6312, salva 18, direita, salva 121 decimal 9. 219, 6312. Romeu November, cotejamento correto no pátio 4, confirma o Tobê. Gente, para o táxi, chame torre 118 do Simão 95, triplo Romeu November, morro. Qualquer veículo que desconsidera a autorização, mantenha o seu celular aguardando se você for fazer a final da ano zero. Ok, eu matei a vertical de São Paulo, aguardando a autorização para saber se você está. Qualquer veículo que erra, os fortes chegam na telefonia, não consigo compreender sua mensagem. Ok, eu matei a vertical de São Paulo. Ok. Confirma o alternado e o que é o B? 796, autorizado táxi. Reporta para ingresso no pátio principal, ajuste na 0 no 5. Tomará ingresso no pátio principal, então, 796. Salvador, muito bom dia, 2199 da Gol, passou agora em Serra, já está baixado o trabalho. 2199, bom dia, livre pouso na 0, vento 11, 0 graus, 119. Pouso autorizado na 10, jogou 2199. Boa tarde, ele entra, visual, carinete da Gol na final da 0. Vai, tá bom. Osvaldo Alalender, reporte no ponto de espera da Oscar, mas eu chegarei no 05. Alô, Alalender, correção, mantenha antes do taxinóxido, que tem um helicóptero para pouso agora no taxi, na piscina, acho que prosseguirá para mesmo, deixa a patrulhinha entrar na linha engraçada, por gentileza, vamos rolar na venda. Direita, solo 1, 29, 29. Direita, 29, é legal. Pela direita, livre de pouso na 7, vamos para o 3, 0 graus, 149. Alfa Juliette, portão 8, parte 1. Alfa Juliette 08, a sua escuta está lá. 3304, estabilizada a LR Sexway. Tá, 3304, pode se aproximar, só o livre. Guardar sua letra, 3304. 7924, colo 24, controle 1, 9, 9, 35, bom voo. 7, 9, 3, 5, grato, bom serviço. 3304, está do colo 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. É, 140 com 2 ou 12? 1-4, 14. Ah, 1-4, 140 com 1-4, sobre extensão, obrigado. Livre, pois. É o Juliette, quem reconsidera o seu solo aos 2-5, autorizado para que se via a Oscar, livre e rocha parqueada. Número 20, após o ingresso do psicótico, agora no Pátio. No pátio 4, autorizado para seguir até o ponto de espera. Apenas uma correção, ao pátio 25. Meu avô na lembra ali, mantém-se na sede. Foi 304, solo 27, direita, solo 1, 2, 1, do Simão Norte. Livro direita, solo 1, 2, 1, 9, 3, 3, 0. Torre Salvador, Rio 98, no 1 na final da 1-0, baixado e travado. Rio 98, no 1, passa a aproximação, repartir mais travado. Já está baixado e travado, 98, no 1. Estou aguardando a autorização de pouso, 98, no 1. Aguardando a autorização para pouso, Rio 98, no 1. Alfa chamante da Juliette, 3304. Bom dia, informação em curso aqui, falando Fábio. Terno que fosse governando, zero aguarde, Ramon Novembro. Aguarde, o Galeão, via Alta Novembro 875, após Monsul, nível 260, Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda após Irumi. Aciona 5032, controle 119.35, torre 118.95. Protegimento correto no pátio militar para acionamento táxi em torre 118.5. Papatango, Golfe. Romano tem 2, terceiro de colagem, que são 7, vento 1, 4, 2, 0, 2, 4, 9, tentando ser isso por banho. Bom dia, número 2 para a Copa e aguarde. Fazendo azul para 299. Está na última, sim, senhor. Aqui é Alfa, Franco Robert. Golfe Mike Alfa, autorizado voo local, Salvador, Salvador, TGL em Valença por conta e risco, nível 040, afasta 35 milhas na radial 255, após modifica, segue com o plano Yankee, decola da 17, primeira curva à direita, segue o perfil de saída Arbor, após direto. Aciona 5050, posição aciona 0135, controle 119.35, torre 118.95. Golfe Mike Alfa, no pátio da Aerostar, confirme o que eu ver. 03 para a cena militar, que chama torre 1, 1-8-2-5, Golfe Mike Alfa, bom voo. Solo Rio 98-1-1, livrou? 98-1-1, bom dia, segue via Alfa, Kilo, pátio 3, condular, atente ao sinalizador. Atente ao pátio, o sinalizador no pátio 3, Rio 98-1-1. Alfa repartindo para o táxi. Para o táxi, 08. Paulo, Salvador, muito bom dia. O TAN 3179, tem na informação Kilo, está na posição 62 da nossa cota. 3179, bom dia, número 2, preparada a Hélio da Montman. Hélio da Montman, na escuta 379. Azul 4299, qual sopa? Tudo com a Azul 4299. Azul 4299, autorizado Campinas, via piso Luna 0, após conforme rota, nível 340. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue o perfil de saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5062, controle 119.35. Vamos Azul 4299, nível 340. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Saída da El, Leda, Motiva. 5062, chama controle 119.35, azul 4299. Azul 4299, protegimento correto no 1, chama pronto. Chamará com o azul 4299.